terra a voltar. Vejo com alegria as densas trevas dissipar. Poderoso, onipotente, para sempre vai reinar. Nunca jamais cessará o seu sol, salvos para sempre haveremos estar. Se abrindo é a aurora a surgir. Ei-lo, o céu é vindo, a eternidade a luzir. Todos santos, todos cantando o louvor, reside aqui. Nunca jamais cessará o seu sol, salvos para sempre haverá.